Freude, schöne Götter funkeln, Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deinen Zauber bieten wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. espera um novo dia. Vem cantar, sonhar cantando, vive sonhando um novo sol. Vem que os homens voltarão a ser irmãos. Vem cantar, irmãos, essa canção da alegria, o canto alegre de quem espera um novo dia, um novo dia, um novo dia. Até para o ano, se Deus quiser.